35486, vou ir direto na Sonde. Linha 00, desce, mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. Para 2000 pés, autorizado, combine 20, autorizado LS X-Ray. O nome é da... Para ver se é o Mike Quebec. O Mike Quebec, chama a torre, 18h30. 18h30, grato. Torre Salvador, com aquele cordial, boa tarde, o papatango Victor Mike Quebec. Mike Quebec, ponte final de 3 milhas, 17. Cortaremos com 3 milhas da 17. Mike Quebec. O 924, desse mantenha 3.000, ajuste 1.020. 3.000, 1.020, com o 924. Quatro solo 54, direito, 219. 219, obrigado. Aproximação de Salvador, esse é o papado, isso, bravo, isso, autorizado até 160, vou atingir, prossegue, tem a Quebec. Isso, bravo, isso, que boa tarde, autorizado chegar da Mari, vê se mantenha 4.000, ajuste 1.020. 4.000, 1.020, Mari, isso, bravo, isso. Alfa, reporta antes da Juliette, 407.000. Alfa, reporta antes da Juliette, 407.000. Turno 697, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 050. Bonf 050, perdeu contato com o centro aí. Você travou, mas Quebec. Que fábrica. Turno 600, se acertou o localizador, X-Ray da 10, tá visual. 600, complete final ILS, 186, torre. 186, boa. Turno agora no 600, boa tarde. Turno 600, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda, no 600. voo 924, vê se mantém o 2000, autorizado LS, XG, encontro estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 924. 600, controle. Passou um dia Sierra, trem baixo checado na 10, no 600. E agora sim, pouso autorizado no 50 graus, 10 nós, no 600. No 600, pouso autorizado. Ajuste 1020. 1020, isso pra você. Salvador, bom dia, bom 1322 com a informação Quebec, está atingindo o 7-0. 3-2-8, bom dia, chegada a Mari, vê se mantém a 4000, ajuste 1020. Vê se mantém 4000, 1020, a Mari, 1322. No 754, autorizado Salvador Campina Grande, Pesulu 10 é a rota, após Neuma, após direto. Nível 390, saída Puca, transição Zipar, decola da 10 com onda esquerda, o código 5140, controle 120. 754, autorizado Campina Grande, nível 390, conforme a rota, outra do 10, Neuma direto. Saída é a Puca de Paz, controle de transformamento 5140, controle 20. E ali é 1862. Certo, né? Obrigado. Código 5140, controle 208, cotejamento correto, chama pronto no box 8. Obrigado, chamado. Certo, em paz. Paulo, bom, 600, livrando. Prossegue Alfa, reportando São Juliette. Reporta na Juliette, gol 600. Quem era na chamou solo? O que o Índia prossegue. Foi feita alguma DLA? Plano, a rota permanente, correio do axé. Sente, sobrevoo em Paripa então, bravo que vende. O Bravo Kilo Índia autorizado voo local Salvador Salvador, rota direta, decola da 17, ingressa no Axé, mil pés, aciona 0131 e o controle no 208. Sobrevoo em Itaparica, o Bravo Kilo Índia. Quero baixar travada visual, Gol 924. 4, pouso autorizado, 1950 graus, 10-9, checkpoint. Baixar travada, livre pouso, 924. Estacionamento e táxi, estou indo à noite nesse momento. Bravo que lixo. Bravo que lindo. Tráfego, Salvador L, 6723, vindo da Quebec, boa direção 4, autorização Fortaleza. Aguarde, 6723. Bravo Kilo em Índia, comprei a torre? O solo? Bravo Kilo Índia, na bata, livre acionamento, chame táxi. 723, pronto, copy. Yes. 6723, autorizado Salvador Fortaleza, via Pesulo 19, o nível 330, saída Momo, transição frote, decolada 1-0, com curva à esquerda, código 5136, controle 1-2-0. Ele é essa que se veio com o localizador. 330, Pesulo 19, Momo frote, decola 5-1-0, com curva à esquerda, 5-1-3-6, controle 208-6-7-2-3. Decola com curva à esquerda, o código 5136, controle 1208, 6723. 5136, controle 208. 6723, 5136, o transponder, cotejamento correto para o repórter ponto 104. Repórterá. Aguarde cópia, prepara o cajão direto para cá. Chama agora o centro Recife 12880, terra 12600355486. Até daqui a pouquinho, boa tarde. É. Voo 697, vetor para sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Ok, proa, limite lock. 697. Índia, prossiga. Um no 8 desse bom 612. Tá chamando na 129, bravo que Índia. Salvador, boa tarde, é o Gol 924. 923 Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, reportando Santa Juliette, 924. 806, pronto, 806, autorizado Salvador, Aracaju, Golf 677, é a rota, o nível 230, saída Puca, Jamo, direto Aracaju, decola da 1-0, curvando à esquerda, o código 5137, o controle 1208. 0 pro Lope, baixando 2000, voo 1690. Estabilizou o Lock 1-0, Whisky, Bravo Whisky. Gol no 328. para interceptar o localizador. Curve à direita na proa 050 enquanto estabilizado. Desse mantenha 3.020 ajuste. Desce a 3.020, proa 50 para interceptar o lote para maior estabilizado. 1-3-2-8. Whisky Bravo Whisky, 2 milhas para o externo, complete final ILS, 1862. Obrigado, gente boa, bom dia. Bom dia. Lamento de Salvador, muito bom dia, esse é o Papa Romeo Whisky Bravo, Whisky estável, lock pista 10. Sim, clete, clete. 150 graus, 10 nós, piloto autorizado, Whisky Bravo Whisky, o ajuste 1-0-0. Alô, gente boa, livre pouso, Whisky Bravo Whisky. Copy. 18 autorizado LS, desse mantenha 2.000 aguarde transferência, vou no 328. Aguarde transferência, desce até 2.000, está estabilizado no log, 328. Vou no 697, 5 milhas para o externo, complete final ILS, 1862. Boa tarde, tá lá. Boa tarde, Salvador, é o gol 997, passa a duna, trem embaixo para lá. 697, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. Índia, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Controle Salvador, muito boa tarde, Sinair 6320, passando 180 para 150, informação, Quebec. Sinair 6320, chegada a Mari, voo ITAP, desse mantém 3.000, ajuste 1.020. Mantém 3.000, ajustado, desse 20, 6320. Complete final ILS, chama a torre 118.6. 118.6, gato, 118. Salvador, boa tarde, gol 1-3-2-2, está na final ILS, está 2.5 de dura. No 328, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda, 328. Para Luiz, que é os 1-1, direito, 1-2-1-9. Posição, Bravo Kilo India. Confirmando, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Gente, vai pro pátio 3, Whisky, Bravo Whisky. Gente, vai taxiar a retaguarda do Boeing da Gol, com a cobertura da Varig e vai aguardar a Juliette. Um minuto. Ouro 924, graças a Juliette para o box número 190. Whisky Bravo Whisky vai taxiar a retaguarda do Boeing da Gol, com a cobertura da Varig, via Juliette, contornando os fingers até a Lima, Mike, e vai reportar para o cruzamento da Taxiway Quebec, para o cruzamento da pista 1-0, Whisky Bravo. chamou o solo Salvador? Sete aos 13, direito, 1219. Direito, 1219. Solo Salvador, boa tarde, 1097, Libró. 14, controle 1208, até o regresso. 1208, controle, até o regresso, Bravo Clínica. 328, cheque o trem, pouso autorizado no 30 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, trem vai estar travado, vou no 328. Pushback, coming for taxi. Eu colo for taxi, vai ser 6-7-4-2-3. O 697 vai manter a posição antes da Juliette, aeronave que vai iniciar o pushback se encontra no portão onde o senhor vai ocupar o 697. Mantenha antes da Juliette, 697. Controle, boa tarde, Papa Tango, Bravo, que Lindia transfere. Bravo Kilo Índia, às 20h20, espere aí, código transponder ainda não recebo. Acionado agora no modo Charlie, o Bravo Kilo Índia no meio pés, não acerto. Recente, meio pés, forte através do farol da barra. Reportará através do farol, Bravo Kilo Índia. 1600. Ainda não tem seu plano aqui. Vai estar pré-ativado daqui a 10 minutos. Paciente, poucas de par, Bravo. Whisky para o cruzamento da pista 1735, torre 1 no noite desse nome meia dúzia. Mantém a posição na, no ponto de superataque sua em Quebec. No 8, livre pushback e acionamento. Autorizado para o flash, cruzamento, 17. Chame para o táxi, 1754. Autorizado para o táxi, 1754. 26, direito, 219. Gente, direito, 219, boa na primeira vez. Toma solto. Passarei 2262, chance de informação, rodeou, autorização para. 2662, está pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Vitória da Conquista via rota direta, Salvador Elefa após Vitória da Conquista. O nível 180, saída Arbor Elefa, decolada 10, curvando à direita, o código é o 5153 e controle 1208. 2662, autorizado Vitória da Conquista, rota direta. Colada 10, no perfil da Arbor Elefa, depois Conquista, sempre vem com amigo. Pela direita, 5153, eu transpondo 208. Certo, chame pronto para o pushback e acionamento, confirmando a posição. Parte 3. Positivo, confirmando parte 3. Salvador, boa tarde, gol no 328, lembrou. 1328, táxi de Alfa vai manter a posição da Juliette. Alfa e mantendo da Juliette, 328. Zero oito nove, aguarde, mantenha a escuta, prepara da Elia da Eudes. Curitiba, your alternate? No, my alternate is Rick. Roger. You're clear to taxi via taxiway India now for two hold point of runway 10, Bear Call Tower on frequency 118.6 and KNH 1020. One hold point 118.6. Pushback acionamento 806. No 806, tá livre no 62, já chama pro táxi. Livre, puxa, estacionamento, 806. Estacionamento, 806. Eu saio pro 04. Pode registrar o táxi no tráfego para o portão 4, 692. Nave pronto para copo? Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Ildes. Decola da 10, curva à direita. Controle 120, decimal 8, aciona 5131, cotejo. Clear line up and take off runway 10 into 170 degrees, 10 knots. Pisado Bravo Kilo Inca. Gente, mantém a posição. Estimado para início do pushback? Já está no push. Gente. Salvador, gol, vamos ao 7. O 4 está pronto para estar com 9-9 a bordo, 4 horas. Estou tendo a sua cabeça. Temos dados?